4220, estabilizou? Afirmativo, estabilizou. 2195. Boa noite. 2220, boa noite. Tráfego já avistado. Informo que não chove sobre o campo, porém chuva, correção, pista 10 molhada. O vento 130 graus, 10 nós, autorizado pouso, pista 10, o azul 4220. Pista molhada, gente, o azul 4220. Salve Salvador, bom dia, eu sou Mike, hotel Zulu, estamos na ponte 6, no pátio principal. Solicitando autorização de reboque para a posição 13 do pátio principal, remota 13 do pátio principal. Hotel Zulu confirmando da posição 612 para a remota 13, remota 13? Positivo, remota 13 do pátio principal. Ciente, aguarde para inicial, Mike, Hotel Zulu. Ok, senhor, no aguardo. Rotan Mike, Hotel Zulu, autorizado inicial reboque, portão 612 até a remota 13, reporte no término. Ok, o senhor reportará. Azul 4220 no solo Zuno 1, libera a direita, solo 121, decimal 1. Oi, Zuno 1, obrigado, boa noite, 4220. Charlie. 4520, identifica a chegada a Mari desse hotel 050. Hotel 050 na Mari, 3520. Boa noite, prossiga Alfa e Juliette, portão 01. Alfa e Juliette para o Alfa 220, obrigado, boa noite. Aparece 2228, Recife 1288, alterna 260. 288, 260, alterna 2222243. Até daqui a pouco na volta. Salvador, boa noite, São Grisana 70 na Maré, com a tarde. São Grisana 70, identifica a chegada Maré, desce até o 0620. Mike Hotel Zulu, Mota 13, bate 1 do Palmas 7 Recorte. Fiat, o Mike Hotel Zulu, tenha um bom dia. T520, confirme a altitude. Passando agora 4. 6, foi autorizado descer via, confirme. É, desculpa, a gente acabou de estar direto para 2000. Então interrompe a descida agora 4000 pés, o T520 atenta às instruções do controle. Para 4000. Então 3520 tem posição de voar na proa 050? A proa 050, então 3520 nessa planta está pelo localizador. 050 nessa proa está pelo localizador. Pode continuar a descida ou 3520? Aguarde. São 3170, desça para 050. São 3520, desça para 2000 pés, ajuste 1015, reporta localizador. 2015, reporta localizador. localização 3520. Então 3520 completa final por 1895. 3170 desce via para 2000 pés, ajuste 1095. 2, Salvador, boa noite, tá 3520 final da 1, Zé. Então 3520, boa noite, tráfego avistado. Tem livre pouso, pistão no zero. O vento 130 graus, 07 nós, informa o pistão no zero, molhada. Gente, autorizado pouso na 10, tá 3520, obrigado. 320, solo com as 28, direito 191. 70, liberia, vai passar. Posta 31, posta 3520. Não, 3520, ataque via Alfa e Juliette, gate 02. Alfa, Juliette, com gate 2. Da torre 198.95. 2.95. 18.95, da 3.97. Correio Salvador, uma boa, TAM 31970, baixar travado. TAM 3170, livre pouso na pista no zero, vento 130 graus, com 89, palmo, pista molhada. TAM 31970, livre pouso, pista no zero, ciente das qualidades. 3170, solo 33, direita Alfa Juliette, portão 62. Direita Alfa Juliette, portão 62, direita 3, zona 70. Victor Seeker. Bom dia, eu estou na ponte 10, parte 1. Todos estão autorizados na praia Rebock até a ponte 8, na parte 1. O Samuel foi autorizado o Rebock em porta técnica. Teste do reboque, Wolfram Alfa, Paulinho.